Uma boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. E certamente, numa casa tão amorosa, Ele está presente, porque quando o homem ele pensa de uma forma abrangente, pensa nos outros seres, ele está se aproximando desse amor universal que Jesus veio ensinar. Minha formação é de biólogo e eu sou professor de biologia. E venho ao longo desses anos trabalhando paralelamente com a doutrina espírita. E é a primeira vez que eu estou numa casa como esta, que abre um espaço para os nossos irmãos menores, que acolhe, que leva os benefícios da assistência espiritual para esses nossos companheiros. E é algo assim muito feliz de a gente perceber que a doutrina espírita ela tem essa possibilidade tão grande, tão ampla de acolher e de desenvolver o sentimento do amor. E é com esse sentimento que nós começamos então a abordar o tema da tarde, que é sobre os falsos cristos e falsos profetas. É um tema que é difícil fazer uma relação com uma abordagem direcionada para os animais, para aqueles que amam os animais, porque a princípio parece que nós vamos falar de algo que refere-se a seres que estão com a intenção deliberada de enganar. Foge dessa vibração que nós temos neste ambiente agora, que é um ambiente realmente de amor, de cuidados, é um ambiente de vibração amorosa para restabelecimentos. Mas, se possível, nós conseguiremos falar algo que possa mostrar a relação do tema com o objetivo desta tarde. Essa questão dos falsos cristos e falsos profetas, ela não é recente. Não foi o Espiritismo que abriu essa discussão, que trouxe à tona essa preocupação. Jesus já tinha advertido, e é por isso que Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo essa temática. Mas antes de Jesus, um profeta hebreu já tinha dito que o homem devia se preocupar com aqueles que se apresentavam em nome de Deus, se apresentavam ali representantes da divindade, para que se acautelasse com aqueles que fossem representantes ali de Deus, mas que não tivessem realmente autoridade para sê-lo. Isso foi do profeta Jeremias. Inclusive, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse trecho do livro de Jeremias, em que ele já advertia o povo hebreu para que tomasse cuidado com os falsos profetas. E Jesus, no seu tempo, ele já percebia que as pessoas ali poderiam se apropriar daquilo que ele vinha ensinar e, se apoderando desse conhecimento, enganar as pessoas. Foi por isso que ele disse que nós tínhamos que tomar cuidado com os falsos profetas. E ele nos disse também, nessa mesma passagem do Evangelho, como a gente poderia estar reconhecendo aqueles que se apresentam, então, como representantes da espiritualidade, aqueles que se dizem representantes de Deus, como a gente pode identificá-los? Ele nos falou de que devíamos prestar atenção nas obras, nos frutos que essas pessoas produzissem. É quando ele dá uma passagem muito poética, muito bonita, dizendo de que não poderíamos colher as uvas dos espinheiros e não iríamos encontrar espinhos nas parreiras. Ele falou com outras palavras, mas a ideia é essencialmente essa. É pelos frutos, é pelo resultado de um trabalho, é que a gente avalia se aquele que está ali trazendo aquela mensagem, aquela ideia, se ele realmente tem autoridade para falar aquilo que ele está falando. E Jesus então faz essa advertência e vai concluindo assim, que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más coisas do seu coração. Isso é basicamente ali a explicação mais assim óbvia, mais evidente, é aquela que mais esclarece sobre o tema, né? Nós, quando vamos apreciar essa questão de que existem pessoas, existem seres que estão intencionalmente agindo no intuito de enganar, de ludibriar, e muitas vezes essas pessoas, elas são conscientes que elas estão com essa vontade ali de enganar mesmo, de trapacear e de dominar as pessoas, nós vamos reconhecê-los, então, pelos seus frutos, por aquilo que eles estão nos dando, por aquilo que eles estão demonstrando das suas palavras, dos seus atos. Nós poderíamos pensar que nos nossos dias nós não deveríamos nos preocupar mais com isso, porque nós já temos, então, muito claro o que é certo e o que é errado. O problema é que esses seres, né, que desejam a dominação, eles agem muitas vezes de formas tão sutis, de formas tão habilidosas, que no começo não se percebe quem eles são efetivamente. Não se consegue identificar realmente quais são as suas intenções. Porque muitos até aparentam ter boas intenções, até desejam o bem, mas eles vão trazendo nas suas falas, nos seus atos, pequenas insinuações, ideias sutis que vão se implantando e que vão se misturando com um conhecimento verdadeiramente espiritual, porque eles também têm acesso a toda essa riqueza do patrimônio espiritual que a humanidade já possui através de tantas religiões e tantas filosofias, que independente dos seus erros, independente das suas más interpretações, sempre se aproximaram de alguma forma dessa verdade maior que vem da vida espiritual. E eles também têm acesso a esse conhecimento, e em muitas ocasiões eles vão até falar desses ensinamentos. É onde nós devemos estar, então, precavidos. Devemos estar atentos para as suas abordagens, observando se, em meio a palavras de amor, de bondade, de caridade, se não há nada que possa realmente, com o tempo, nos levar a acreditar em ideias, fabulações, em criações que são próprias desses seres, que desejam nada mais, nada menos do que estabelecer a dominação sobre as consciências. No meio espírita, nós somos alertados sempre para o cuidado com os médiuns que possam, num determinado momento da sua tarefa, se desviarem do seu caminho, deixarem de ter ali aquela preocupação em ser realmente um instrumento fiel da espiritualidade e não permitirem que as suas ideias pessoais possam ser passadas como sendo da espiritualidade maior. Porque o médium, ele pode ter opinião, ele pode ter os seus conceitos, ele pode ter a sua visão do mundo, e ele tem o direito e a liberdade de expressá-las. O que ele não pode é dizer que essas ideias vêm da espiritualidade, porque aí é quando ele está no processo da mistificação. É quando ele tenta fazer passar as suas próprias ideias como se fossem ideias dos orientadores espirituais. É aí que ele está se tornando um falso profeta. É aí que ele está se tornando alguém que está se desviando da sua tarefa, da sua missão. Por que que se diz falsos profetas, né? Os profetas, no tempo do povo hebreu, quando eles ainda estavam em toda aquela trajetória de libertação ali da servidão no Egito, a sua peregrinação em busca da sua terra, e isso os levou a ter muitos conflitos com pessoas que estavam já ali assentadas naqueles lugares ali há muito tempo, eles foram guiados como foram todos os povos da terra da antiguidade até os nossos dias. É algo muito interessante, porque a gente pode observar, mesmo em sociedades isoladas, que nunca se comunicaram, que nunca transmitiram o seu patrimônio cultural umas para as outras, existem algumas instituições que estão ali muito bem fundamentadas. Então você pode buscar qualquer povo indígena, qualquer povo que mantém mais a sua ligação profunda ali com a natureza, e nós vamos observar a figura do pajé, do xamã, que nada mais são do que são indivíduos capazes de perceber algo da realidade espiritual e que, por determinação das leis divinas, assumem um papel de condutor, de orientador daquelas comunidades. E com o povo hebreu aconteceu isso também. Os profetas, eles foram os médiuns da época que tinham missões de orientação do povo hebreu. E os profetas, eles, devido ao seu contexto cultural, à sua religiosidade na época, eles não conseguiam discernir exatamente se aquilo que eles ouviam, aquilo que eles viam, se aquilo vinha de um ser único ou de diferentes seres que se apresentavam a eles. E na sua formação religiosa, teológica, eles passaram a entender que tudo que eles vivenciavam espiritualmente vinha de um único ser, que era o único que tinha poder para isso, que era Deus, que era o ser maior. Isso dentro então das concepções que eles tinham na época. Mas o que eles eram efetivamente, os profetas bíblicos? Eles eram médiuns que recebiam inspirações de diferentes espíritos. E é muito fácil a gente constatar e respaldar isso quando a gente lê as páginas do Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento que está lá na Bíblia. Nós observamos que, em meio a ideias de natureza superior, nós vamos encontrar também ideias de natureza muito inferior. Nós vamos encontrar, por exemplo, a exaltação da divindade como sendo o Deus dos exércitos. O próprio profeta Jeremias, que eu citei inicialmente, ele inicia se referindo a Deus como Senhor dos Exércitos. Naturalmente, ele era um médium que, naquela época, naquele contexto, ele recebia orientações que eram válidas para o povo, mas também permitiu que ideias estranhas, ideias que estavam muito mais de acordo com os interesses de um povo que desejava se fixar numa terra e mantê-la, custe o que custasse, estaria muito mais naturalmente propenso a aceitar essas influências. É por isso que a gente vai encontrar, então, no Antigo Testamento, uma variação. Desde o Decálogo, desde os Dez Mandamentos, aonde nós temos ali algo que é realmente de natureza divina, foi uma inspiração muito superior que Moisés recebeu. Ele vai falar a respeito de princípios, de ideias que seriam universais e que até hoje elas estão no código de conduta de todas as sociedades. Aquele princípio de respeito, aquele princípio de integridade que se tem que ter e de não se ferir o direito do outro é algo de natureza divina. Mas ele mesmo precisou, em muitas ocasiões, em muitas situações, ele precisou passar como sendo ordens de Deus resoluções que ele tomava como líder. Ele precisou fazer até proibições de natureza alimentar para que pudesse garantir ao povo ali algum equilíbrio. Então, o que a gente percebe? O profeta hebreu, ele era um médium que muitas vezes ele acabou se permitindo transmitir ideias que não vinham só da espiritualidade superior. Eram ideias muito dos seus próprios interesses, da sua visão de mundo, e influenciado pelo próprio meio onde ele vivia. Com o estudo da mediunidade, se iniciou de maneira sistemática, disciplinada, por um processo verdadeiramente científico, a partir dos estudos que Kardec iniciou no século XIX, é que nós estamos aprendendo a lidar com essa possibilidade, a de nos comunicar com o mundo espiritual e sermos intérpretes o mais fiéis dessas ideias e desses pensamentos. Então é por isso que nós devemos, na busca do conhecimento espiritual, termos a responsabilidade, o compromisso de sempre estarmos buscando aquilo que existe de mais puro naquilo que nós aprendemos, aquilo que é de natureza mais superior. E realmente a gente vai se deparar ao longo da caminhada com muitas pessoas com muito boa vontade, pessoas que irão acertar a maior parte das vezes, mas elas, em alguns momentos, elas fraquejam e se permitem ser instrumentos de ideias que não são necessárias, que são fúteis. Isso não invalida todo o mérito que essas pessoas têm, porque errar todos são passíveis de errar. Todos estão sujeitos a isso, porque faz parte do processo de aprendizagem, de evolução, faz parte das experiências necessárias a todos. Nós iremos fazer o quê quando presenciamos algo que nós consideramos que não é realmente importante? Nós iremos deixar isso de lado, iremos nos fixar naquilo que realmente é de natureza superior, aquilo que realmente é elevado, aquilo que vem do trabalho dos médiuns, que realmente traz o bem. As pequenas ilusões, as pequenas fantasias, os conceitos equivocados, nós iremos considerar que faz parte da falha que todo ser humano está sujeito. E nós vamos nos fixar e vamos estar atentos às orientações que realmente nos conduzam ao bem, que nos ajude, que nos eleve. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com a existência de erros em determinados médiuns, às vezes em determinadas instituições espíritas, e a gente às vezes acaba generalizando e acreditando que num ambiente só se comete erros, que as pessoas são todas mal intencionadas, que ali há uma obsessão coletiva, e esquecemos tantas coisas positivas, tantas coisas benéficas que são produzidas. Então essa seleção que nós temos que ter de estar sempre valorizando aquilo que é de bom que é feito e deixando de lado aquilo que nós consideramos que é inferior, aquilo que não é importante. Porque aquilo, com o tempo, se as pessoas são bem intencionadas, aquilo desaparece. Quando as pessoas são mal intencionadas nesse exercício, aí fica tão gritante, e aí sim é o momento que nós temos para nos afastar. Mas ao apreciar essa questão dos falsos profetas, que seriam daqueles que se colocam então como representantes da espiritualidade e agem de maneira errônea, de maneira às vezes até mal intencionada, nós também vamos saber que existem os espíritos que desejam estabelecer dominações sobre as coletividades. A gente pensa que isso é algo novo, que surgiu com a mediunidade que é ostensivamente praticada, mas isso sempre existiu. Sempre existiram criaturas profundamente orgulhosas que desejaram dominar outras e que, quando desencarnaram, eles continuaram sendo assim no mundo espiritual. E são eles que ainda exercem uma influência na sociedade que nós nem imaginamos. São pessoas que ainda estendem o seu domínio, a sua influência de mil modos. A gente pensa hoje na sociedade como ela está, quantas coisas nós poderíamos ter melhores em todos os sentidos. Nos meios de comunicação, nos serviços públicos, nas sociedades diversas. O mundo era para ser um mundo feliz para todos. Porque riqueza, abundância, nós temos no mundo para alimentarmos todos os seres biológicos, todos. Nós temos no mundo um potencial para ser racionalmente explorado muito grande e que permitiria preservação da vida de todos os seres e com boa qualidade, com uma boa condição. Mas infelizmente existem seres que, por serem fortemente ali motivados pelos seus interesses pessoais, pelo seu orgulho, pelo seu desejo de dominação, eles querem a todo custo estabelecer esse poder, que no mundo material acaba muitas vezes se expressando pelo poder monetário, pela possibilidade de ganho. É onde as pessoas desejam a todo custo manter esse poder, manter essa condição de superioridade e pseudo-superioridade sobre os outros, através então de ações que agridem, que ferem, que machucam o planeta e afetam a vida de milhões de seres. Quando a gente observa isso, né, ações que prejudicam o planeta, que são ditadas pela ambição humana, nós podemos considerar também que esses indivíduos, eles estão se desviando da sua função, eles estão se desviando ali da sua tarefa de elevar, de trazer progresso, de beneficiar os outros. Então, esses indivíduos, eles são comparáveis também como falsos profetas. São pessoas que estavam revestidas de uma autoridade que seria a sua tarefa como empresário, como alguém que lida com o capital, com alguém que tem influência, alguém que tem poder político, mas ele, para se manter nessas posições, ele faz, ele age de modo que fere, que machuca, que prejudica, que atrapalha a evolução de outros seres. Nós sabemos que essas pessoas, elas acabam se colocando pelas suas paixões na posição daquele que serve de instrumento para a evolução de outros. Mas isso não os isenta da responsabilidade que eles têm perante as leis divinas, pelas consequências do que eles criaram desse sofrimento. Jesus nos ensinou que era necessário que o escândalo viesse, mas ai daquele que fosse a causa. É necessário o sofrimento para a evolução, mas ai daquele que causa o sofrimento. Porque quando nós não somos mais a causa do sofrimento, se ele ainda assim for necessário, ele continuará vindo na forma das catástrofes naturais, na forma dos acidentes. Eles continuarão acontecendo, motivos de dor e sofrimento, enquanto isso for a metodologia didática para a evolução do espírito. Mas aqueles que voluntariamente se colocam numa posição e que causam a dor e o sofrimento, esses acabam se tornando o quê? Responsáveis por tudo aquilo que ocorrer a partir daquele ponto. É o que acontece com inúmeros médiuns em toda a história da humanidade, desde a época dos profetas bíblicos até hoje. Muitos estão hoje em tarefa de esclarecimento, nem mesmo mais como médiuns. Estão exercendo outros papéis na sociedade que envolvem um grande esforço em reconduzir, em reorientar. Assim também aqueles que em muitas épocas prejudicaram, a pretexto de estabelecer uma dominação sobre os demais, prejudicaram coletividades, também hoje reassumem papéis no mundo em que eles têm que novamente lutar pelo triunfo do bem, do amor, do direito, pelo triunfo das leis justas. São indivíduos que muitas vezes se sentem ali profundamente comprometidos, porque já tem a sua consciência desperta para os erros que praticaram no passado, não a consciência aqui como encarnados, mas como espíritos, e que ao reencarnar trouxeram um propósito tão firme, uma causa tão profunda, e hoje eles se dedicam. Então, sempre que nós observarmos pessoas que estão com uma expressividade muito grande à frente de alguma causa, representam criaturas que são comprometidas com algo que elas criaram de perturbação, de destruição no passado, e que hoje essa grande obra, ela representa a grande oportunidade desses seres de se redimirem, de repararem o mal que eles criaram. E isso vai se expressar, isso vai se manifestar não só na vida desses líderes, dessas pessoas, mas na vida de cada um de nós. Na nossa existência, por mais assim simples que nós possamos nos imaginar, hoje o que nós vivenciamos representa o quê? Em grande parte, uma necessidade de reparação do que nós já fomos no passado. Representa um processo de autoeducação e, ao mesmo tempo, de reparar os desequilíbrios que nós cometemos. Porque é muito fácil a gente identificar que o outro está em desequilíbrio. Quando a gente lê os falsos cristos e falsos profetas no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pensa que aquilo é algo que não nos diz respeito. Ah, eu não sou um falso cristo, eu não sou um falso profeta. Realmente, nós não estamos desencaminhando ninguém. Mas será que dentro do nosso campo de ação, no nosso ambiente familiar, profissional, nas nossas relações, será que nós não somos, muitas vezes, motivados pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas motivações interiores que os falsos cristos e falsos profetas em tantas épocas tiveram? Será que nós não somos como eles numa proporção menor? É aí que cabe uma reflexão muito séria para verificar até que ponto nós, investidos de uma missão, uma pequenina missão, nós muitas vezes acabamos permitindo que os mesmos sentimentos que animam esses seres nos animem também. Porque o que anima o falso profeta é uma noção muito errada de superioridade que ele tem sobre os demais. de que ele tem a verdade, de que ele tem a condição de estar acima dos outros e liderá-los. E como ele é muito orgulhoso, ele acha que ele pode tirar vantagem disso. Agora, será que nós, na nossa vivência, nós também não agimos assim, uns para com os outros? Nós não somos motivados nas nossas decisões, muitas vezes, por noções de um orgulho, de uma falsa superioridade? É aí que a gente pode trazer a reflexão e pensar nos nossos irmãos menores, quando nós pensamos que eles estão no mundo para nos servir. É aí que a gente pode, muitas vezes, estar sendo para eles um falso Cristo, um falso profeta. Porque nós temos um papel perante o mundo muito delicado. Nós temos um papel perante o mundo de trabalhar pelo seu progresso, pela sua evolução. E os seres que compartilham esse mundo aqui, eles têm direitos iguais aos nossos. E nós, muitas vezes, ainda somos influenciados por um pensamento que nos acompanha desde lá do Paleolítico, da época das pedras lascadas, em que a gente via a natureza apenas como um meio de sobrevivência. E até hoje a gente pode estar sendo influenciado por isso quando a gente passa a pensar que nós estamos no mundo e os animais e os outros seres que fazem parte lá dos reinos, eles estão no mundo para nos servir. Eles estão no mundo para ser apropriados por nós e nós podemos fazer com eles o que quisermos, ignorando as suas necessidades pessoais, as suas necessidades individuais. Quando a gente passa a agir para com os nossos irmãos menores ou para os nossos irmãos do núcleo familiar, do núcleo de trabalho, achando que tudo o que eles têm que fazer e existir tem que ser sempre em direção aos nossos interesses, isso revela o quanto nós ainda trazemos de egoísmo. Isso revela o quanto ainda a gente tem essa noção de dominação sobre os outros. O quanto isso está forte dentro da gente. É aí que nós, muitas vezes, estaremos numa escala bem menor, com consequências menores também, mas, igualmente, estaremos sendo esses que desejam dominar e subjugar os outros. Porque quando eu não respeito a vontade, o direito do outro, de ele ser como ele é, de ele se expressar como ele se expressa, de ele existir como ele deve ser, quando eu não respeito essa natureza, eu estou querendo moldá-lo à minha. E não tem nada mais contrário à noção de amor do que essa da gente querer moldar algo para que seja como a gente. A gente não pode fazer isso com absolutamente nada. Querer moldar a vida para que ela atenda aos nossos interesses. Porque quando nós agimos assim, nós estamos vivenciando essa mesma natureza que esses seres que desejam dominar, que desejam subjugar coletividades, agem, só que numa escala, numa proporção menor. Por isso que nas nossas relações, independente de quais elas sejam, entre nós e os nossos irmãos menores, entre nós e os nossos irmãos da humanidade, nós não podemos querer moldar o outro aos nossos interesses. Não podemos querer que o outro viva para nós, porque isso se chama egoísmo. E essa é a grande chaga da humanidade, esse é o grande fator de impedimento da evolução humana. É só quando a gente trabalhar ativamente por suprimir o egoísmo em nós, através de uma dedicação amorosa, mas que não escravize o outro, é que nós estaremos realmente nos libertando. É aí que nós estaremos evoluindo e fazendo evoluir a humanidade e todos os seres que compartilham conosco esse mundo. A gente observa nos grandes exemplos que a humanidade teve, de que as grandes expressões de evolução que a gente teve conhecimento, não vamos nem citar Jesus, vamos pegar só os seus discípulos mais fiéis, né? Que existiram muitos. Vamos pensar, eles não foram pessoas que estiveram no mundo na condição de quem era servido. Eles não estiveram no mundo na condição daquele que está ali com uma legião de pessoas só atendendo seus interesses. Eles foram pessoas que se doaram de maneira assim indiscriminada. Francisco de Assis é um exemplo maravilhoso disso. Depois que ele se conscientiza de qual é a sua tarefa nessa encarnação que nós conhecemos como Francisco, ele se põe de uma forma totalmente de devotamento e doação. Ele não queria ninguém seguindo ele para que ele fosse um mestre e os outros discípulos. Ele queria irmãos que compartilhassem. E esse amor era tão grande que ele manifestou isso para os animais. E ele ficou tão notório por essa característica, porque realmente no tempo dele, na Idade Média, as pessoas viam os animais ainda como objetos. Como até hoje muitas pessoas veem, como um bem, uma propriedade. E isso marcou tanto que chamou a atenção. Mas outros que passaram pelo mundo, que foram grandes expressões, eram pessoas amorosas com todos os seres. Um grande seguidor de Jesus, que não foi cristão nessa encarnação que nós temos notícia dele, Gandhi, era alguém que amava também profundamente os animais. Eu digo que ele era um grande seguidor de Jesus porque ele compreendia a essência do Evangelho. Ele, numa das suas declarações, ele disse que se perdesse todo o conhecimento da humanidade e ficasse só as bem-aventuranças, o sermão do monte, a humanidade ainda teria esclarecimento espiritual por muitos séculos. Porque ali Jesus nos fala disso, desse amor, desse devotamento e de uma série de valores que nós temos que cultivar. Mas então a gente percebe por esses exemplos e por muitos outros que aqueles que realmente compreendem o sentido da vida, eles amam sem escravizar, sem dominar. Eles amam se devotando, se doando. É aí que a gente vai descobrindo então como identificar os falsos cristos, os falsos profetas, identificar em nós o quanto o nosso ser pode revelar dessa natureza de querer ter dominação. O que fazemos? É para libertar, é para promover, é para engrandecer, é para emancipar os outros, e nesses outros incluamos tudo o que existe vivo, ou é para subjugar ao nosso interesse? Essa reflexão que nós devemos fazer, sem sentimentos de autopunição, sem desejo de se castigar, é uma reflexão que nós devemos fazer periodicamente sobre as nossas relações com todos, sempre. Eu faço da minha vida o quê? Eu espero que os outros me sirvam ou eu estou servindo? Eu espero que os outros me entendam ou eu estou entendendo? Por aí dá para a gente saber o quanto nós estamos no caminho do Cristo ou no caminho dos falsos profetas. Por aí nós conseguimos avaliar em nós o que nós efetivamente somos. E sem aquele sentimento destrutivo de se sentir o pior do mundo, porque nós devemos saber que nós somos criaturas ainda imperfeitas. E constatar a nossa imperfeição não deve ser motivo nem de desânimo, nem de paralisação de nada. Deve ser pelo contrário, deve ser um estímulo a fazermos mais e melhor por essa evolução. Por isso que quando pensarmos nos falsos cristos, os falsos profetas, quando a gente for julgar a missão dos outros, eu acho que aquele médium não está muito correto nas suas diretrizes, ele deve estar sendo alvo de uma obsessão, ele está sendo mistificado, ele é orientado por um espírito enganador. Antes de a gente pensar no outro nessas condições, pensemos em nós mesmos, não é? Porque nós não precisamos seguir nenhuma orientação disparatada, não precisamos seguir nenhuma recomendação que o nosso bom senso, a nossa razão recuse. Mas podemos continuar seguindo as recomendações positivas, aquilo que é de natureza elevada. Podemos continuar vivenciando o que temos de bom a aproveitar aonde nós estivermos. Porque realmente nós sempre encontraremos em qualquer ambiente criaturas falhas, criaturas com às vezes desvios de comportamento, de atitudes, mas o mais importante é a gente perceber o seguinte: o número de boas obras é maior do que esses pequenos defeitos, e isso se aplica a nós também. O número de boas obras que nós somos capazes de produzir é superior ao de problemas que nós criamos para os outros. Essa reflexão, ela também é necessária e ela é positiva para que a gente não caia naquele sentimento de derrotismo e falar: ah, isso não é para mim, eu não estou aqui nesse mundo para exercer nada de bom porque eu sou tão inferior Eu só vou viver para atender os meus interesses. Porque enquanto a gente estiver assim, nós seremos assim. Porque nós somos essencialmente aquilo que nós pensamos e aquilo que nós desejamos ser. Nós só conseguimos ser melhores se nós pensarmos que somos capazes de sermos melhor e somos capazes de fazer o melhor. Se eu não acredito nisso, eu não tenho potencial de melhoria. E isso vale para as nossas relações também. Eu preciso acreditar que eu sou capaz de oferecer o melhor nas minhas relações, porque aí sim é que eu vou conseguir ter força de vontade para ser melhor nessas relações. Não basta só o primeiro estágio dessa reflexão se constatar inferior e imperfeito. É necessário ter uma decisão de não ser mais assim. Sem utopias, sem ilusões, achando que nós vamos ser 100% bons daqui a um minuto, mas sabemos que nós temos o potencial, que nós somos seres perfectíveis, ou seja, fomos criados para a perfeição, para o crescimento, para a evolução, como todos os seres vivos são, destinados à perfeição. E é isso que nós temos que ter, esse olhar perante a vida, de que tudo está em evolução, está em crescimento permanente. É por isso que nós temos que ter um olhar para a vida de profunda reverência, de profundo amor. Às vezes o nosso amor ainda é tão incipiente, a gente só consegue amar os mais próximos. Isso já é bom, já é uma conquista. Às vezes a gente consegue amar e respeitar o nosso tutelado, o nosso irmãozinho animal, mas às vezes a gente é indiferente à dor, ao sofrimento dos outros que estão no mundo, dos outros humanos, dos outros seres. Esse amor, essa reverência à vida, ela deve estar impregnada na nossa forma de ver o mundo. Nós talvez não consigamos ainda amar com ternura, com aquela paixão, com aquele entusiasmo, mas nós podemos começar a aprender a amar racionalmente, reconhecendo o valor, a importância que as nossas ações têm perante a vida. E mesmo que a gente ainda não se sinta completamente motivado, empolgado a uma ação benéfica em favor de qualquer ser, mas a gente ainda faça isso por obrigação. Há uma mensagem de André Luiz belíssima em que ele fala isso: até por vaidade a gente deve fazer o bem. Até por interesse próprio a gente deve fazer o bem. Até por coisas que a gente não confessaria, mas a gente ainda deve continuar fazendo o bem. Ele fala diversas situações que a gente diria, esse bem ele não tem valor, porque as motivações são tão ainda inferiores. Mas ele conclui isso, de que tanto praticar, de tanto insistir no bem, uma hora a gente fica impregnado daquilo. Uma hora a gente se deixa envolver por aquilo e a gente percebe o quanto é prazeroso você fazer o bem, não só para o seu ciclo, mas para todos que estão ao seu alcance, onde você estiver, por onde você passar. Esse contágio que o amor tem, de à medida que a gente vai se aproximando de algo que semelha a ele, ainda não é, mas que a gente vai exercitando, vai praticando, isso vai nos modificando e vai nos sensibilizando. Porque isso desacomoda em nós algo e que nós passamos a agir então. Então façamos o bem, ainda que nós não consigamos dizer que amamos, que temos esse sentimento pelo todo, mas façamos alguma coisa por todos os que necessitam. É isso que vai nos promovendo, é isso que vai nos libertando. Porque o falso profeta, o falso Cristo, ou o homem comum, o espírito em condição evolutiva comum, eles são imperfeitos porque eles se deixam dominar, eles se permitem dominar pelo seu sentimento mais primitivo, que é o egoísmo, que era necessário no início da nossa evolução, quando a gente transita da animalidade para a humanidade, mas que hoje deve ser conscientemente trabalhado por nós para que deixemos de lado. para que não tenhamos mais a visão apenas naquilo que nos interessa imediatamente, mas sempre pensar de uma maneira ampla, pensar que as nossas ações elas têm uma amplitude muito grande, pensar que nós influenciamos tudo de maneira muito intensa. Reflitamos nisso, pensemos nisso e trabalhemos por mudar em nós essa noção que a gente tem de superioridade, de que é o melhor para mim. Devemos pensar o melhor para nós, o melhor para a coletividade. Pensemos sempre assim. É essa forma que nós temos que hoje modificar. Porque todo desequilíbrio, todo sofrimento que hoje nós presenciamos no mundo é resultado disso. É uma humanidade que ainda não percebeu que enquanto não se tiver essa visão de coletividade, de comunidade, de humanidade, nós não teremos solução para os nossos problemas. Porque enquanto todos estão pensando só nos seus interesses imediatos, tudo está muito ainda por fazer. Temos muito por fazer. A gente percebe hoje que há uma preocupação muito grande em exaltar determinadas datas comemorativas, né? E aí inventa-se dia para tudo. Mas nós já temos uma data no ano que celebra e comemora todos esses valores os quais eu estava citando até agora, que é o dia da confraternização universal, que é o dia 1º de janeiro, que é feriado, não porque é passagem do ano, mas porque é o dia da confraternização universal. E o quanto isso é exaltado nessa época? Absolutamente nada. Nenhum meio de comunicação, me recordo, nos últimos anos, ter citado isso. E esse primeiro feriado que nós temos no ano, era para que a gente refletisse nessa condição, nessa fraternidade universal que deve existir, que deveria estar presente nas nossas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. A gente acaba esquecendo isso. E exalta-se um monte de coisas ao longo do ano. Dia para isso, dia para aquilo, dia não sei o que lá. Todas essas datas têm o seu mérito, têm o seu valor. A de amanhã, dia dos pais, é muito meritória também. Mas nós deveríamos valorizar também mais essa época, esse período do ano, em que as pessoas formulam tantas ideias de renovação, de crescimento, de prosperidade, e pensarmos nisso, né? Quanto nós valorizamos essa noção de confraternização universal? O quanto a gente valoriza isso? É óbvio que a gente não precisa esperar daqui alguns meses para fazer isso, porque hoje, agora, nós já estamos fazendo essa reflexão, né? Essa reflexão sobre isso, essa confraternização universal que tem que existir entre todos os seres, esse amor que tem que estar impregnando os nossos desejos, os nossos interesses, né? É isso que vai nos libertar do sofrimento, é isso que vai nos libertar da dor e do mundo material. Quanto menos nós nos apegarmos aos interesses imediatos e pensarmos mais no coletivo, quanto mais nós anularmos essa nossa tendência de querer tudo para nós e pensarmos mais no outro. E pensar no outro, não para que ele seja como a gente, mas para que ele seja ele mesmo. Que ele exercite a sua condição, que ele possa ser o que ele é. Hoje o que mais precisamos é iniciar, por exemplo, a tolerância, né? Exercitar essa compreensão de aceitar os outros como eles são, com as suas imperfeições, com os seus erros. Porque esse é o início, esse é o começo do amor. É a aceitação, né? Se nós quisermos realmente essa libertação do ciclo de dor e sofrimento que nós vimos experimentando, é só por esse caminho. É aceitarmos os outros como eles são, sem ódio, sem ressentimento, sem rancores, sem condenações, com um sentimento de grande tolerância, de acolhimento, né? Isso é o amor sendo iniciado na nossa vida. Que possamos então, com essas reflexões, amarmos e aceitarmos, mas não para segui-los, mas aceitá-los como humanos, como seres que necessitam de compreensão, até os falsos cristos e falsos profetas. Quando tomarmos conhecimento sobre algum deles, Não vamos condená-lo simplesmente. Ah, fulano, ele é um lobo vestido de ovelha. Ele vai pagar caro porque a lei divina, ela é pesada e ele vai ter que ser penalizado. Ele vai ter que ser penalizado pelos seus erros. Nós vamos pensar neles, pedindo a Deus que tenha para com eles misericórdia, compaixão, e não que eles sejam punidos. Nós precisamos exercitar esse sentimento para que a gente possa se libertar da dor e do sofrimento. Que Jesus abençoe a todos, que a espiritualidade maior possa trazer a todos aquilo que tenham vindo buscar, e certamente todos foram beneficiados de uma forma e o serão ainda de outras, e continuem amando esses seres maravilhosos. Hoje quase que eu trazia o meu cachorrinho também para vir, na próxima vez eu trago ele também. Bom, obrigado a todos, gente.